Torrão com o Excursão do Lola na Fala da Tribo é um acrescento de valor óbvio para um registro que não tem comparação com nada editado neste momento, mas The 1990s, You're Supposed to Be My Friend. Toca Animar, na Grande Lisboa, 97.4. Noite de quinta-feira, 1:13, as horas de António Sérgio, tudo em soltas, daqui a pouco viagem downtown, 1:52, e convosco até às 3. 1990s há pouco, You're Supposed to Be My Friend. Sparkle Horse, Shade and Honey.

Os Morangos com Açúcar já têm um spot. Clube Morangos é o novo programa das tardes da TV e tem direito a tudo. Conversa descontraída, estrelas, humor e coisas sérias, passatempos, música e mais música. E ainda os morangos de Ana Chaves, Joana Duarte, Ana Rita Tristão, Daniel Cardoso e Angélico Vieira, que vão apresentar o programa num estúdio com montra para a rua. Não percas Clube Morangos, o clube com mais energia da televisão. Na TV. Há um caráter dominante que se afirma em qualquer tipo de trabalho. Novo Iveco Daily. Expoente máximo das qualidades Daily. Ainda mais fiável e potente e com um nível de segurança total. Excepcionalmente robusto. O novo Daily alia o design Giugiaro ao conforto de novos interiores. Novo Iveco Daily. Caráter dominante. À sua espera na Expo Transporte. Batalha de 12 a 15 de outubro. Em bpimobiliario.pt vou direto para a casa que procuro. São mais de 500 mil imóveis, apartamentos, lojas, escritórios, terrenos, armazéns, moradias, para comprar, vender ou alugar. Posso? Entre. A casa é a sua. Escolha a casa que o BPI financia até 100% e com spreads desde 0,29%. Porque se não fosse para ganhar, eu não me atirava assim. Toda a informação em bpimobiliario.pt, um sítio especial. Rádio Comercial 1-3, a edição de quinta-feira, António Sérgio, nas horas e daqui a uns escassos 10, 12 minutos a cumprir a primeira das rubricas fixas, a viagem downtown com os Cursos de Lola, às 2 a debaixo da língua e às 2h50, ou um pouquinho mais, 52, uma colher de country music com Johnny Cash e se atirar para ganhar. Escolha a banda sonora. Revelations foi o primeiro tema que rodámos, aliás, Revelations não, Original Fire, o primeiro tema que rodámos do álbum Revelations, os Audio Slave, era o aperitivo para o álbum inteirinho que tivemos a partir da semana passada, através da cortesia não da editora, mas do João Pedro, da programação da lista da Rádio Comercial. Aliás, o CD é dele e quando chegar o nosso ele recupera inteiramente a cópia notável, que tem também um DVD em acrescento. Audio Slave, Revelation, 15 minutos para as duas. Revelation, horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Yo! Flowers grown upon the dust and moss. ouvir mais de Revelations, o novo Audioslave, o single Original Fire, poderia parecer a alguns de vocês fortuito, habitual. Este Shape of Things to Come vem introduzir uma série de novos dados, como por exemplo os Audioslave se apropriarem de uma série de linguagens musicais, sobretudo tecnicamente musicais, do jazz. É uma grande novidade. Estejam atentos. Audioslave, grande álbum de 2006. Não seja surdo. Farto de ter de ouvir sempre os mesmos CDs tristonhos e cinzentos? Não procure mais! Rádio Comercial! Chegou o CD da Rádio Comercial! E se for um dos primeiros a ligar, receba rigorosamente grátis uma moderna caixa de plástico própria para guardar o seu CD! Não espere mais! Chegou o CD da Rádio Comercial! Imagina uma família completamente disfuncional. Is it possible just once we could get something to eat for dinner around here that's not the damn chicken? Hey, Dad! I'm just saying! Dad! Uma família onde cada um tem a sua valente pancada e onde ninguém se suporta. Uncle Frank didn't really have an accident. He tried to kill himself. Agora imagina essa família junta num autocarro dias a fio para poderem levar a miúda mais nova até um concurso de beleza. We're going to California. A Rádio Comercial apresenta Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos. Uma comédia onde ninguém joga com o baralho todo. Ganhe convites ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 12 de outubro com a garantia Rádio Comercial. Let's go downtown. Uma, três, terça a sábado, Rádio Comercial, às horas de António Sérgio. Parece que chegamos à hora de mais uma viagem downtown. Os convidados ilustres desta semana são presas, entenda-se no bom sentido, de um registro magnético, não, digital, feito aqui durante uma noite com Ana Cristina Ferrão na Fala da Tribo. Falamos do Som do Lola. Great times. Rewind. Dois. Great vibes. Olhem para o céu, olhem Céu, são as estrelas de Tia. Olhem para o céu, olhem para o céu, são os luzeiros de Tia. O som do Lolo na cabine da Rádio Comercial, numa fala da tribo com a Ana Cristina Ferrão, e nunca ninguém vai esquecer esta. Olhem para o céu, as estrelas já não te surpreendeu, mas os luzeiros de Já. Isso já. Toca demais, Rádio Comercial. Toca demais, Rádio Comercial. Deixa a janela do sorriso aberta. Escolha a prestação mais baixa no Millennium PCP. Faça já a sua simulação. Aqui sou feliz. A minha casa é a minha vida. Crédito Habitação Millennium PCP. A vida inspira-nos. Olá, como está? Vim pelos bilhetes. Onde é o test drive? Não é preciso test drive. Não. E o formulário? Não há formulário. Não querem os meus dados? Não. Ah, é sorteio? Não. Onde é que está o truque? Oh, mas não há truque. A Chevrolet está a oferecer 20 mil bilhetes para o Campeonato Europeu de Turismos de 20 a 22 de Outubro, no Autódromo do Estoril. Visite-nos para levantar quantos bilhetes quiser e aproveite as condições especiais para a compra do seu Chevrolet. Chevrolet é muito mais. Tenho aqui comigo o João, já conhecido como o Rei dos Matreques. João, qual é a técnica para ganhar sempre 10 a 0? Claro, eu cheiro oportunidades de ganhar milhas e cheiro-me que basta ter um plano BES e a vez 100% para ganhar juros, cartões de débito e crédito, descoberto, médicos e técnicos em casa, domiciliação de contas, operações na net, descontos no crédito de habitação e individual. Tudo a 0 euros e tudo. Do 10 a 0 a todos. Conta BES 100%. 10 vantagens, 0 euros. Quem sabe, sabe. E o Rei dos Matreques é que sabe. Consulte todas as condições numa agência BES. Olá, boa noite. Sintoniza a Rádio Comercial. O relógio marcou 2 horas e passaram também 30 segundos. Rádio Comercial. Estava a ver. São os sons que indicam António Sérgio nas horas da Rádio Comercial, 1-3, terça a sábado. Uma pequeníssima inspiração de Fausto Ferrão, registada por aqui nos nossos estúdios. E que fica como um indicativo de autor. Merci. Debaixo da língua inaugural, segunda hora das horas de António Sérgio na Rádio Comercial de terça, mas só até sexta. J. Bennett, The Magnificent Defeat. So what? bad kisses. She kept crying through her teeth all night. But still I think I'm gonna miss her, 'cause some things are also right. Magnificent Defeat é o álbum de Jay Bennett, de onde recordamos ou de onde destacamos esta semana as saliências debaixo da língua. Logo após as duas, a Dona e o Sérgio, e as horas da comercial, 1-3, terça a sábado. Olá, como está? Vim pelos bilhetes. Onde é o test drive? Não é preciso test drive. Não. E o formulário? Não há formulário. É não só... querem os meus dados? Não. Ah, é sorteio? Não. Onde é que está o truque? Oh, homem, não há truque. A Chevrolet está a oferecer 20 mil bilhetes para o Campeonato Europeu de Turismos de 20 a 22 de Outubro, no Autódromo do Estoril. Visite-nos para levantar quantos bilhetes quiser e aproveite as condições especiais para a compra do seu Chevrolet. Chevrolet é muito mais. Este é um homem com uma vida extraordinária. Também tu sonhas, também tu queres. O que te falta é um pequeno gesto. Acredita, tu consegues. O seu nome é Joe Berardo e o seu cartão American Express. Em qualquer sucursal Millennium BCP. Lisboa está a mudar. Está a mudar de cara com as zonas antigas que aos poucos vão sendo reabilitadas. Está a mudar de hábitos através dos jovens que lhe trazem nova vida todos os dias. E está a mudar o seu comércio para que esteja sempre à altura da cidade que é. Lisboa está a renascer. Faça também renascer o seu negócio. Ao aderir ao programa Urbcom Lisboa, o BPI dá-lhe todo o apoio financeiro necessário à concretização do seu projeto. É renovar para crescer. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Entra no novo Corsa e baba-te com o seu interior novinho em folha. Em quatro palavras, orgásmico. Computador de bordo, painel de instrumentos retroiluminado com mostradores desportivos, consola em negro lacado com acabamentos cromados e volante em couro. Uma brasa. E achas que é tudo? Novo Opel Corsa com interior sexy. Ui, ui. Come on. Ah, Brasil, Brasil, farias de sonho. O problema é que eu nunca ando com uma caneta para anotar o número do cartão T. Bem, podia sempre decorar. Mas para isso tinha de estar 2-3 minutos a repetir. 707, 246, 246. Isso é um bocado de tempo. Eu tenho filhos. Não me diga que não arranjou um bocadinho para ganhar viagens ao Brasil. Ligue 717-246-246 e habilite-se uma das 60 viagens duplas num dos dois sorteios. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria Tranquilidade e Banco Espírito Santo. TAE 22,78%. Rádio Comercial Noite, dentro da edição de quinta-feira, 1-3, António Sérgio, nas horas, há uma rubrica fixa, a última a cumprir, mas é bem mais longe. Mas não esqueçam que é Johnny Cash, de cerca das 2h52. Estes vêm a Coimbra, o que é o Sabres de Adro, muito especial em Coimbra, o Gil Vicente. Já se fizeram lá coisas que não se fizeram em mais lado nenhum no país. Vai acontecer também com os Câmara Obscura. Ready to be Outbroken, ou I'm Ready to be Outbroken, é o tema abertura de um álbum notável, é, queremos que o terceiro dos escoceses, Câmara Obscura, que tem atuação, pelo menos uma, marcada para 25-26, isso não conseguimos precisar neste momento, em Coimbra, no Teatro Gil Vicente, integrado certamente em atividades culturais da cidade, que é pródiga nesse tipo de cenas. Vamos saltar um, dois, três para outros temas de Let's Get Out of This Country dos Câmara Obscura. Come Back Margaret, para já. Depois Dory Previn. Get Out of This Country é o nome do álbum Elephant Records. O tipo de letra no www é tão pequenino que não conseguimos ver, sinceramente, mesmo com óculos, e já estamos munidos dos óculos fundamentais para ler isso. Falamos dos Câmara Obscura, são uma visita surpreendente ao cenário ao vivo musical português neste mês de outubro. Data é que não conseguimos garantir, mas é 25, 26, provavelmente. Teatro Gil Vicente Coimbra, peçam informações, procurem. Vale a pena não perder esta banda escocesa, já com alguma história. Lloyd, are you ready to be, oh, I'm ready to be heartbroken. Margaret e a dedicatória a Dory Previn. Uma grande pianista e vocalista, também mulher de Andrew Previn, durante algum tempo. Sick of the

estamos na meia hora final da dupla de António Sérgio, edição de quinta-feira, Rádio Comercial. A colher de trazimento é a colher de country music com Johnny Cash mais daqui a pouco. Entretanto, entramos devagarinho, mas é difícil evitar a intensidade pelo novo álbum dos Red Sparrows. Tem o genérico Every Red Heart Shines Toward the Red Sun e andamos pacientemente à procura, depois do primeiro tema, de algo mais curto para não entupir o nosso alinhamento. Red Sparrows. São, entretanto, excelentes exercícios de guitarra e de orquestração. Alguém por aqui ouviu Glenn Branca e o seu gênio. Depois é difícil concretizar a genialidade. De Migala, por exemplo. Thank you.

Soltas para a ponta final da dupla hora de António Sérgio, Rádio Comercial, edição de quinta-feira, Johnny Lewis and Watson Twins, Handle with Care. E até mesmo Clap Your Hands, Say Yeah. Depois é Johnny Cash na colher de country a encerrar a edição. I have been listening to the ROM radio station. Can you hear? Todas as semanas há uma noite que é mais especial que as outras. E agora no comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para sábados, 10h30, com João Vaz. Comercial é a ponto final da edição de António Sérgio, dupla hora de quinta-feira, nas antenas da Comercial, e aquele som que ficou para trás indica colheres de tratamento, esta semana, colher da country music, Mr. Johnny Cash. Então... at the depot, but my tears fell like the rain when I saw them place that long white casket in the baggage coach of the evening train. The baby's eyes are red from weeping, its little heart is filled with pain. Oh, Daddy, it cried, they're taking Mama away from us on the evening train. Turn to walk away from the depot, it seemed I heard her call my name. Take care of my baby and tell him, darling, that I'm going home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. They're carrying her home. melhor de tratamento nesta semana de country music com Johnny Cash. Os certos da American Five são as últimas gravações de Johnny com Rick Rubin. On the Evening Train, um tema que deve ter dito alguma coisa de muito especial, porque era assinado por Hank Williams. E já a seguir, para finalizar a edição de hoje, um de Johnny Cash himself. I couldn't manage the problems I laid on myself, and it just made it worse when I laid them on somebody else. So I finally surrendered it all, brought down in despair. I cried out for help, and I felt a warm comforter there. And I came to believe in a power much higher than I came to believe that I needed help to get by. Mais baixa no Millennium PCP. Faça já a sua simulação. Aqui sou feliz. A minha casa é a minha vida. Crédito Habitação Millennium PCP. A vida inspira-nos. Olá, como está? Vim pelos bilhetes. Onde é o teste?